camisão, uma bota invocada, blue jeans a calça, cordão de prata perfumado, no bolso algum dinheiro certo, no espelho meu reflexo, estilo de sucesso, toco o celular, a mensagem ligo o texto pra desencaminhar, lá vem torpedo. Preto, tô tão carinho, estou tão sozinha, queria o seu carinho, a sua companhia. Dica caliente que nada vou dar pista, deixa no gelo, depois a gente liga, pronto pra balada, não passo muita ginga, chave na mão, caranga polida, motor turbinado. Som no talo, vidro a meia altura, sinistro, filmado rumo à festa, sem pressa, hoje ninguém me breca, celebrar a vida, tô nessa. Quem tá na balada é pra desanuviar. Fim de semana dá um tempo pra cabeça, os maluco e as mino que me diz firmeza. Quem tá na balada é pra desanuviar. Fim de semana dá um tempo pra cabeça, os maluco e as mino que me diz firmeza. Na pista rola um funk, um drink com champanhe, meu mano tá careta, pega a chave, eu chamo a beija, martini com cereja, pra moça ali da mesa, cortesia do Marcão, ação de picareta, indiferença, desprezo, firmeza, princesa, bebeu, não agradeceu, nem olhou pra cara preta, na minha cola um fã, vai autógrafo, vem flash, martini é bom pra vista, ela já disse que me conhece, agora cola de losa, periculosa é roça, porém não vou mentir, essa perversa é mó gostosa, espinha gela, sei o fim dessa novela, se eu não me cuidar, DNA, puta goela, viver desses rolê, nessa consideração, parasita, olha pra mim, na minha cara, vê cifrão, oh, oh, eu não, ilusão não é meu forte, toca o celular, mano, cola aqui na norte, quem tá na balada é pra desanuviar, fim de semana dá um tempo pra cabeça, os maluco e as mino que me diz firmeza, quem tá na balada é pra desanuviar, fim de semana dá um tempo pra cabeça, os maluco e as mino que me diz firmeza. Avenida Pacaembu, 2:30 na Brasleme, um rolê pelo Peruche, destino Casa Verde, Trindade, Geni Clabin, Travessa Mater, meu paradeiro, chego, fico à vontade, um churrasco no caco, de Djalma, Ronaldo, chama o Denilson, o Rick, o Givago, Noia, Marcelo, Márcia, Donatina, Ricardo, Mississippi, diretoria, um brinde, monto o tabuleiro, cada com seu parceiro, dominou o esquema, virei dobre de cena, fala das treta, das preta, a pizza, função, maratão, as bombeta, veja, tempo passa, sonhos vão, satisfação que fica, meus amigos, minha história, minha vida, a comunidade esperta, festa, gente certa, menos ambição, o lazer, a coleta. Quem tá na balada é pra desanuviar. Fim de semana dá um tempo pra cabeça, os maluco e as mino que me diz firmeza. Quem tá na balada é pra desanuviar. Fim de semana dá um tempo pra cabeça, os maluco e as mino que me diz firmeza. Já clareou o dia, merda, que pinga é essa? Cochilando no quintal, vacilando, sol na testa, meio bom, meio grog, vou fazer um pit stop. Rua Valdomiro Lopes, breco drink, seco copo, muita água, mata planta. 8 da manhã, o sermão da montanha. Dona Tiana fala, seu Zé Carlos tá de lado, eu só queria um café amargo, tomei em quadro. Mãe é mãe, tá ligado, deixa quieto, debater, retrucar o quê? Se o conselho é certo, café, um abraço, a benção, ligo o carro, juntos meus panos de bunda, vou pra casa, puta lua. Hoje tá difícil, balada animal, desliguei a campainha, não vou pro futebol. Vários bateram na porta, eu fiquei quieto, de 1 a 100, hoje apetite é zero. Quem tá na balada é pra desanuviar. Fim de semana dá um tempo pra cabeça, os maluco e as mino que me diz firmeza. Quem tá na balada é pra desanuviar. Fim de semana dá um tempo pra cabeça, os maluco e as mino que me diz firmeza. Thank you.